Você diz que não tem amor, diz que sempre sua fé não está. Pensa até que não é Senhor, mas precisa você saber que o Senhor sempre existiu, que você sempre se omitiu, não querendo ele conhecer. Não pense mais, venha buscar a paz e encontrar amor nos braços de Jesus. Não sofras mais, és sua missão. Venha buscar perdão pro grande altar. Neste mundo de dias maus, é preciso confiar em Deus, deixar os caminhos bons, ir em busca da salvação. Deve Cristo há de voltar, este mundo vai perecer, mas precisa você saber que em Jesus ainda há. No.